sei o que é passar no vale e caminhar pelo deserto. Eu sei o que é ficar sozinho, procurar amigos e não ter ninguém por perto. Entendo toda essa prova. Eu sei o quão difícil é. Eu compreendo o seu choro, quanto é difícil pra se manter de pé. Eu sei que já lhe faltam forças, mas você tem que continuar. Tá cansado, tá doendo, mas não pode parar. Entenda que é só uma fase, está tão perto de findar. Confia e siga em frente, estou aqui pra lhe ajudar. Meu filho, sou a sua força, pra quando você precisar. Eu sou Deus que não lhe deixa, mesmo quando em silêncio está. Filho, eu sei o momento certo, confia, o controle é meu. Suporta só mais um pouquinho, você não está sozinho. Eu sou o seu Deus, meu filho, eu sou a sua força, pra quando você precisar. Eu sou o Deus que não lhe deixa, mesmo quando em silêncio está. Filho, eu sei o momento certo, o controle é meu. Suporta só mais um pouquinho, você não está sozinho. Eu sou o seu Deus. Yeah, yeah. Eu sei que já lhe faltam forças, mas você tem que continuar. Tá cansado, tá doendo, mas não pode parar. Não, não, não. Entenda que é só uma fase, está tão perto de findar. Confia e siga em frente, estou aqui pra lhe ajudar. Meu filho, eu sou a sua força, pra quando você precisar. Eu sou Deus que não lhe deixa, mesmo quando em silêncio está. Filho, eu sei o momento certo, confia, o controle é meu. Suporta só mais um pouquinho, você não está sozinho. Eu sou o teu rei. Deus que não lhe deixa, mesmo quando em silêncio está. Yeah, yeah, yeah, yeah. Confia, o controle é meu. Suporta só mais um pouquinho, você não está sozinho. Eu sou o seu Deus.